Mata. Bem-vindos, galera e pirada da internet. Eu sou Coimbra Diogo e na verdade eu não sou eu mesmo, eu sou o Bush que estou aqui me substituindo. Eu sou Rafael Fernandes e Naruto é muito melhor na aventura do Bob. Oh, muito obrigado, então eu sou o Romulo Storer e mexe na aventura de Naruto muito boa, de acordo com o Rafael. Então, hoje iremos falar de Naruto, uma febre mundial, um anime, um mangá que ganhou todo mundo. Ganhou todo mundo e todo mundo em sentido de pessoas também, né? Entendi. Você vê, galera, você vê a galerinha com um negocinho, cabelinho louro, óculos, um kimoninho, roupinha laranja. Isso só em anime com, né? Mas lá os caras são malucos. Você vê até alguns outros podcasts famosos que falam sobre anime e tal. Algumas pessoas só falam que gostam de Naruto, que Naruto é melhor, né? Aí pode citar, por exemplo, Nerdcast, um podcast de anime. E tinha uma garotinha, né, que falava direto de Naruto, né? Então é uma febre mesmo. Mas o que é Naruto, né? O que é esse negócio? Pra quem não entende. Naruto é um mangá de 1999 criado pelo Masashi Kishimoto. Em 2012 ele virou um anime. Ela tem uma temática ninja, né? O cara faz os poderzinhos. É os ninjas de barulho, né? De quê? De barulho? Tá pesado, que é o filme. Não, do barulho, os ninjas do barulho, eles são ninjas do barulho. Ah, nossa, certo. Boa trocadilha. Ele faz mais barulho do que... É, mas tem que ver que a temática do mundo ninja deles, na verdade é um mundo que mistura meio um Japão feudal com uma parte meio tecnológica. Você vê que ele... Você não vê carros. Peraí, como assim? Como é que ele muda, mistura... É o mundo próprio. Então ele pode fazer o que ele quiser. Tá certo. Então quer dizer que, por exemplo, ele tem energia elétrica e todo mundo anda de kimono e chinelinho. Isso. Eu nunca vi. Alguém já viu uma arma de fogo no Naruto? Eu nunca vi. Samurai também não tem, cara. Já pouco feudal sem samurai. É, ele é uma mistura. Mas tem um seu feudal, pelo menos? Tem, assim, mas ele não aparece muito. É meio um mundo meio diferente, porque você tem lá essa coisa aqui. Teria energia elétrica, porque eles têm televisão, o hospital deles tem eletrocardiograma. Não, e mas geladeira tem. Não, tem mas geladeira, tem que falar que tem. Geladeiras não. Tem. Não, tem os postes com luz, cara. Tem os postes com luz. Tem geladeira porque tem um episódio na luz que ele vai poder estragado e tem uma geladeira. Porra. Não, sem falar quando o Sasuke chega lá na cidadezinha do vestido, a luz foi apagada assim. É, é um suspense, claro, então, tem a luz apagada. Então é um mundo próprio, né? E o que faz esses ninjas diferentes dos ninjas? Normais, vocês vão dizer. Tudo. Tudo. Primeiro que eles andam tudo colorido, né? É, eles não são nem um pouco assim, furtivo. Só porque eles fazem alguma técnica pra ficar furtivo. Porque eles são coloridos, eles fazem explosões imensas e não tem assim nenhuma coisa de ah, eu tenho que ir lá furtivamente, pegar o cara e não vão me ver. Não, ele chega, vai lá, faz alguma coisa, uma armadilha pra explodir tudo, ou chá de cara no cara, faz de cara pro inimigo. E joga uma bola de fogo de 3 metros de raio pra bater nele. Onde o ninja faz isso? Não, o ninja faz só as armas, né? Knife. Praticamente. Ah, um detalhe das roupas também, né? Mas não é mesmo um ninja, né? Como se fosse uma iluminação. Mas que esse negócio de soltar poder aí? Nesse mundo, as pessoas têm uma energia vital que eles chamam de chakra. É, esse chakra é uma coisa que no Dragon Ball é o Ki, que em qualquer outro lá é o Chi, que é o japonês que acredita nessa... É chukra, mano? Chukra? De onde é chukra? Desculpa. Os japoneses, eles acreditam que a pessoa tem. Então os ninjas canalizam essa energia pra fazer coisas assim, absurdas. Que sejam criando bola de fogo, seja aumentando as habilidades dele no combate, andando sobre a água, na parede, e esse tipo de coisa. Tô comendo rato. É, beleza. Então, isso é fácil de entender por causa do Dragon Ball, né? Mas, sei lá, isso é como é que eu posso dizer que eu vou poder usar, por exemplo, eu tenho essa energia. Então eu posso simplesmente falar, vou soltar fogo, então vou soltar fogo. É não. Assim? Primeiro você tem que ter também cada um tem um elemento que seria mais ligado a si. É, no caso, no anime, tem um clã, que é uma família, né? Vários ninjas que têm relação sanguínea e que vêm da mesma geração. Que eles têm, por exemplo, os Uchiha, controlam a maioria, controla fogo. Então eles vão lá e soltam fogo, a maioria deles vai lá, faz. Só que para fazer isso, além deles terem que ter afinidade com esse elemento, eles têm que treinar E para treinar eles têm que também fazer selos, que são gestos com a mão, que seriam responsáveis para canalizar o seu chakra para determinada coisa. Então você está lá, eu não posso simplesmente pensar que eu quero fazer uma bola de fogo saindo da minha boca. Eu tenho que controlar o meu chakra para fazer isso. Então o selo serve como se fosse um selamento. Eu vou, faço um jeito, se eu fizer um selo do cavalo, um selo do javali e um selo da cobra, ele vai travar certos pontos do chakra do meu corpo, vai ser mais fácil eu soltar aquilo. Não, aquilo o quê? Aquilo é o jutsu. Jutsu são três tipos diferentes, existem três tipos diferentes de jutsu. São os tipos de poderes que a pessoa pode soltar lá. Existe, né, o genjutsu, que geralmente afeta a mente do teu oponente. O ninjutsu, que são aqueles poderes que eles bola de fogo, kamehameha, isso aí e adiante. E o taijutsu, que seria mais técnicas de lutas, na porrada mesmo, na mão. Então eu uso esses selos, como falou o javali, mas por que é javali e cobra? É porque eles fazem parte dos 12 animais do zodíaco oriental. Javali, cobra, dragão. Essas não, coisas. Eu sempre gosto das palavras assim, esotéricas, assim, tipo cobra do zodíaco. Esotérica. Tá, beleza, então peraí, vou voltar na minha cabeça aqui que eu tô entendendo. Então eu vou lá, javali, cobra, tigre, bora de fogo. Fechei. Aí o que é isso? Eu faço o jutsu, né? Isso, sai o jutsu. Aí sai de bola de fogo. Ah, então na luta é isso. Então na luta é a galera que faz a parada e só com bola de fogo. E assim, e o mundo de Naruto resume é esse. Basicamente. Não é só bola de fogo. Não, mas eu posso sair soltando bola de fogo assim do nada? Ou existe alguma coisa que eu tenho que seguir? Como que eu posso sair soltando, por exemplo, não, eu não gosto do cara. Não, tipo, como o Ki, como o Chucro, como o Rei. Cosmos! Essas porra todas, você tem um limite, né? Igual. Se você usar muito, você vai ficar fraco e vai correr, desmaiar e essas coisas também. Se tivesse limite também ia ser foda, né, cara? Não, mas eu me refiro, tipo, e se eu não gostar de você, o que me impede de eu soltar essa bola de fogo e te matar? Nada é assim, mano. Nada te impede, mas eu vou reagir do meu jeito. Cara, as pessoas são boazinhas, ó. Caraca. Tá, existe alguma organização e alguma coisa assim que. É do mesmo jeito. Impeça as pessoas de fazer algumas leis. Não, vai ter que existir uma organização. Existe a sociedade, é o básico. É a sociedade ninja, tem uma vila, que no caso do Naruto é a vila oculta da Folha, lá de Konoha. No caso, a vila oculta, ela é uma vila, um feudo, que é responsável pela parte militar e de estratégia da região. Vai ter uma pergunta, professor. Por que ela chama do Naruto se todo mundo sabe de dica? É uma boa pergunta, né, cara? Quase que eles são ninjas, eles são silenciosos. Eu acho que nem o autor sabe responder essa resposta. Mas continua. Então tem essa vila oculta. Essa resposta. Então continua. Existe essa vila. Então essa vila é o poderio militar do quê? Do país. Feudo. Do país. Ah, tá, do feudo. Lembrando que você falou que é o Japão feudal. Vamos lá. Beleza, então tem um feudo. Qual o feudo principal? O que parece, né, na história é o principal, é o País do Fogo, que é onde fica Konoha, que é a história onde passa. Mas existem outros, pelo menos mais outros três, que são tão importantes quanto. Que é o País do Vento, o País da Pedra e o País do Trovão. E pra que serve o ninja, assim? O que o ninja faz, né, na sociedade do Naruto ali? Então, os ninjas também não é... eu sou um ninja, sou igual a um cara que é fodão lá, que tem 20 anos. Não. Eles têm uma hierarquia. Tem os genins, os chunins e os jonins. É como se fosse general, capitão, cabo, soldado? Mais ou menos. Eles vão, não é tão bem assim, mas parecido. Tipo, se você é de nível 1, nível 2, nível 3? Não, não é isso. Felizmente não é isso. Porque é mais social mesmo. Você sai da academia ninja, você vira um genin. Depois você faz uma prova pra virar um chunin. E depois você pode ser indicado para virar um jonin. Indicado pelo Hokage, que é o ninja, um único ninja da vila, que, como se fosse governante daquela vila, ele é um general. Olha a chuva, né? Pô, não consegui tirar na minha cabeça a imagem de um monte de Super Saiyajin de nível 1, de nível 2, mandando. E o botão do bananinho lá. A maior diferença de você ser Super Saiyajin é que no momento que você virou chunin, você não vai virar genin de novo. É mesmo, pô. É, não tem essa. Então quer dizer que o fodão, como é que é o nome do fodão? Hokage. Ele manda todo mundo. Ele manda todo mundo, na vila dele. É, mas você disse que a vila é como se fosse um centro militar do país. O país manda nele. É, ele responde ao senhor feudal. Ah, muito. Não, não é tipo ditadura militar, não, os caras que. É, ele não é o governante, na vila é ele que manda, mas do país não é ele que manda. Ah, tá. Então, vamos dizer, então se você fosse um ninja, qual seria a sua importância e qual seria esse sentido na vida? Sei lá. Eu acho que você seria tipo um soldado, então, cara. Você seria um soldado. Sim. Você faria missões pra manter tipo, a paz, no caso, quando tivesse uma guerra, você iria pra guerra como representante do seu país. É, provavelmente isso, e essas missões que você fala é o jeito da vila ganhar dinheiro, porque a economia toda de uma vila oculta gira em torno do ninja. As pessoas podem ir até o Hokage e pedir: ah, tem um bando de bandido enfrentando a minha aldeia, eu quero ninjas para cuidar disso. Você paga uma quantia e o Hokage vai lá designar um grupo de ninjas para te ajudar. Eles seriam tipo, ao mesmo tempo, mercenários, né? Seria igual o policial de hoje em dia, que você pode pagar o dinheiro pra ele e matar o cara aí, né? No caso, ele é o segurança, ele é o poder, né? No caso, do policial, e ao mesmo tempo, pra pagar o dinheiro pra ele, vai lá e faz. É, só que não é por fora, faz parte do emprego. Aí, ajuda com o cafezinho do policial, aí, ajuda com o cafezinho do ninja, vai lá. E essas missões, você disse que o cara pode dar essas missões, mas o Lorde Feudal, o Senhor Feudal, ele não paga o dinheiro fora das missões pra vila se manter, não, porque ela não paga. Mas é exatamente porque ele tem que dar dinheiro pra manter o exército que tá sempre ali, porque a importância de uma vila oculta dessa é a iminência de guerra. Imagina, uma sociedade que o mundo todo é baseado em ninjas. Quase a força deles, a força militar, a força policial, são ninjas. Não sei quanto. No Naruto parece que mais da metade das pessoas são ninjas. Pouquíssima gente anda na rua, é uma mulherzinha, um garotinho que ainda não virou ninja. Mas imagina o que vai acontecer em guerra. Se você não tem um exército, o cara vai te dominar. Então você tem que manter aquela vila, não importa o que aconteça, se tá em tempo de paz, você vai ter que estar dando dinheiro ali pra não enfraquecer. Porque se enfraquecer, vão te invadir. Então o Lord Feudal dá dinheiro pra vila, mas a vila mesmo assim tem que fazer missões por fora pra poder ganhar dinheiro. É, o Naruto ganha, acho que nessa parte o Naruto ganha do Dragon Ball, que tem, né, todo um contexto de volta, né, do país, né, tem tudo um mundo ali, né. O Dragon Ball é um mundo, né, assim, particularmente, gosto muito da sociedade do Naruto, tanto que quando mestrei a aventura eu gosto muito do estilo, que é assim, ele tem uma coisa pra você fazer, uma sociedade, Dragon Ball, se você for, por exemplo, agora que eu falar da RPG, for mestrar Dragon Ball, tá fudido. É porradaria! Eu já mestrei. Não é muito ruim. Tá fudido. Tá, beleza, mas só pra falar, e o ninja, quanto que ele recebe? Dá no banco, todo final de mês, início de mês, de manhã? Não, pra só missão. É, a cara recebe uma missão. Faz, ele vai lá e recebe um dinheirinho, né? No caso do Hokage, no caso, o Hokage vai e paga ele. Se ele não fizer missão, ele não ganha dinheiro? Não. Que merda, rapaz, mas ele então pode ter que trabalhar. É, ele pode trabalhar. Ah, o trabalho dele é fazer isso. Por exemplo, ele pode dar aula. Pode também. Aí tem um ninja que não quer fazer lições, então eles ficam dando aula para os que são formando ninja. Ou ficam no divisão de inteligência também, né? Tem outros. É, são mais uns empregos mais fixos assim, mas não é aquele ninja que só fica lá na coisa. Pode ser tipo um policial também? Tipo um cara que vai ficar lá cuidando da segurança da vila, tipo, vou ficar só dando ronda também, fazendo ronda. É, um guarda, né? Tipo, um guarda, tem esse emprego? É, mas a missão dele é fazer a ronda dele naquele tempo. Ele não precisa sair, né, e arriscar sua vida. Não pode, se a missão dele é ficar, ele não pode sair, não dá pra sair. E dentro desse mundo todo de ninjas, que você diz que, sei lá, a maioria é ninja, até as criancinhas, talvez. Então, quem é o ninja principal, o principal do desenho? Pô, você tá só perguntando, você vê essa porra também, quem é o principal do desenho? Tá bom, eu também tô perguntando, mas é pra ajudar quem está escutando. Tá, o principal do desenho é o Naruto, que é um ninja hiperativo. Palmas! Naruto é um ninja hiperativo, atrapalhado, que não passou assim, na idade certa, né? Ele repetiu um ano, né? E quando você começa o desenho, ele tá numa dificuldade de passar porque ele não sabe um certo jutsu, né? Ele não sabe se transformar em outra pessoa, né? Que é o Jutsu Hang, né? É isso mesmo? É completamente normal. Se transformar em outras pessoas, ele não sabe. Cai no mundo do Naruto, né? Mas o que faz esse Naruto especial? Porque ele tem uma coisa especial nele, né? É o nome do desenho. É, se ele tem um nome. Ele é especial porque o nome já tá lá. É completando, o nome dele é Uzumaki Naruto, né? Temos que botar um sobrenome pro pobre coitado, pra ele não ficar. E ele é especial porque. Isso não é falado logo assim no início, eu acho, no desenho. mas que há tempos atrás, naquela, na verdade, de 12 ou 13 anos, na vila, ocorreu um ataque de uma raposa demônio de 9 caudas imensa. Peraí, raposa demônio? De 9 caudas? De 9 caudas? Qual o problema nisso? Eu simplesmente escrevi. É um demônio, sabe que é um demônio? Peraí, deixa eu pensar. Tá bom, sei. Sabe que é uma raposa? Tá, sei. Sabe que isso é uma cauda? Sei. Bota 9. Pronto, você tem uma raposa demônio de 9 caudas. Simples. Aí, existe essa raposa demônio de 9 caudas que ataca essa vila. O Hokage, que tava agindo na hora, que era o Bambambam lá, ele vai e usa uma técnica, um jutsu de selamento, e sela parte dessa raposa, depois de ganhar dela, no corpo de um garotinho. Esse garotinho cresce e vira o Naruto. Por isso que ele é tão especial, ele tem um demônio dentro dele. E por isso também as pessoas não gostam dele, né? As pessoas que tiveram a família morta pela raposa, quando ela atacou a cidade, não gosta dele. Por isso que ele é meio malvinte na cidade. Pô, isso é bullying, cara. Se o Naruto for dar uma palestra em algum lugar, olha só, olha a merda, tá vendo? É, e ele para, assim, às vezes muita mãe que era da época fala pro filho pra não chegar na criança. Não brinca com aquele garoto não, não sei o quê. Às vezes as pessoas nem mais sabiam por que excluíam ele e simplesmente deixavam ele de lado. E isso faz toda uma complexidade psicológica na cabeça dele, que ele fica excluído, que aí ele começa a pegar peça pra aparecer. Ele fica um garoto mimado. Mas vamos ser sinceros, quando você chega numa igreja assim, evangélica, protestante, você vê aquele pessoal lá que despegando espírito, tá com o demônio no corpo. Você não chega perto daquelas pessoas. Porra, vamos ser sinceros. Eu não chegaria perto desse Naruto. Tem um demônio dentro dele, porra. Mas cara, você é japonês, já aprendi tudo que tem demônio, essas porra. Sacanagem. Tá, vamos lá. Então, beleza. Naruto é especial, ele é rejeitado. Ele tava tentando fazer a vida dele. Até que um dia cai do céu, aparece um cara, né? Que fala pra ele poder roubar um pergaminho. Não, um negócio desse? Ele rouba um pergaminho. É, ele é do cara de Shinjutsu, realmente. Pede pra ele roubar um pergaminho pra ele lá. E ele, com isso ele ficaria muito forte lá, sei lá, alguma coisa assim. Mas, na verdade, ele queria o pergaminho pra ele, né? Esse cara. Não lembro esse cara, só que ele era do branco. Então, mas aí ele pega esse. Eu até vou corrigir um erro meu, não era o Heng, que era o que o Naruto não sabia fazer, era o Bushi. Aí mesmo ele não sabendo fazer o Bushi, ele pega isso, que era um jutsu fodão, proibido, que ninguém sabia, depois você vê pra frente que todo mundo sabe usar. Nem todo mundo, não, uma porrada de gente. Ah, tá, quantas? Cita dois. Porra, dois ou você? Kakashi? Tá, eu li tudo. Eu li tudo. Tá, Kakashi. Vamos ver mais. Eu sei mais um só. Quem? Ebisu Sensei. Então, aí, tá só. Vendo? Mas ele é especialista em técnicas dessas. Tá, tá certo. Tá, voltando atrás, Naruto pega ali. Sem saber nada, sem chegar lá, ele pega, lê o negócio e aprende o negócio. Né? Ele aprende a técnica. O cara vai pegar depois, tem toda uma historinha ali, né? Que o professor dele protege ele, não sei o que lá. E ele vê que o professor se importa com ele, né? Aí depois ele consegue passar no consegue virar. Ele era um genin, né? Não, ele era estudante da academia. Você só é considerado genin quando você passa da academia. A academia é de infância, é o colégio. Aí você vira um genin, você pode fazer missões, como catar gatos e entregar bilhetes na esquina. Aí ele consegue virar um genin, então. Aí que ele é apresentado à equipe dele. Qual a equipe dele, né? É a obra de rosa, né? Que é a Sakura. É Hiruno, Sakura. Haru Sakura. E o Sasuke, né? O Sasuke, no japonês, né? Que é o Sasuke. Que passa a ser o principal do desenho junto com ele, né? Eu acho que o time principal vai focando nos dois, né? Como amigos e inimigos ao mesmo tempo, rivais. Pode-se dizer que é um bom ruim, Vegeta? É, praticamente, tem. É, com o final um pouquinho mais diferente, mas. Mais voltado pro Goku e Vegeta. No início ele era o Sasuke, era um herói, e que. Só que ele era mais. Eu sou fodão, eu sou sério, eu sou mal, que nem é o Vegeta mesmo. Mas eu não sei se vocês sabem que... Eu ouvi, não sei, tem que depois ver se isso é verdade. Mas que o Masashi Kishimoto, ele trabalhou na equipe de Dragon Ball. Ah, deve ter trabalhado. Não, eu ouvi falar que ele trabalhou assim com o Akira Toriyama. Por isso que é uma influência dos trabalhos do Akira Toriyama nele. Ele mesmo, ele falou publicamente que ele... Quando ele tava fazendo o anime de fazendo, né, o mangá, ele procurou outros mangás pra tirar alguma coisa, pra ter algum suprimento. Então, né, com certeza. Muita coisa do Dragon Ball aí. Tirando Dragon Ball, Hunter x Hunter mesmo, a prova lá do Ninguém é a mesma prova, então várias coisas foram tiradas, sugadas do jogo. Além disso, pô, deve-se ter um respeito pelo Akira Toriyama, que é o mais famoso mangaká do mundo, né? Famoso! Pode, se qualquer lugar do mundo, você vai encontrar alguém que saiba o nome dele. Eu não sei mais nome de ninguém. Masashi Kishimoto, do Akira Toriyama, e do resto eu não sei mais nenhum. Mas dele, pô, Akira Toriyama eu sabia desde a minha infância, entendeu? Então, é importante também sublinhar isso, vamos dizer assim, pautar. Continuando, né? O desenho vai desenrolando, né? Com aquela rivalidade. Ah, não, tem, né? Tem o professor. Quem é o professor da equipe dele? Super importante. Ataque Kakashi, né? Como o Romulo disse, o Nishiki copia. Por que o Nishiki copia? É porque ele tem um olhinho dele, é um Sharingan, que é uma habilidade, uma chamada Keke Genkai, que quer dizer linhagem de sangue. É a linhagem avançada, né? É, linhagem avançada de sangue. Eu acho. Não, linhagem avançada, Uma coisa assim, que é uma linhagem de sangue, ela vai passando de família. E que é do Zutira. Mas por circunstâncias ele conseguiu colocar no olho esquerdo dele esse Sharingan. E ele é tão apelão que ele consegue copiar o Jutsu. No momento que o cara tá fazendo uma técnica contra ele, ele faz um pouquinho depois. E ele aprende o que ele faz. Então ele praticamente tem tudo. Ou seja, muito apelão. Então ele tem um mestre muito bom. Então, mas todo Tira tem isso, né? Isso é uma linhagem de sangue Tira. É. O Sasuke também tem isso. Tem. No começo ele não mostra muito, mas ele também possui isso e vai desenvolvendo com o tempo. É. Tem uma coisa que o Poder falou, é que o Naruto, ele é apaixonado pela Sakura, a mulherzinha da equipe dele. E ao mesmo tempo a Sakura é apaixonada pelo Sasuke, né, o Sasuke. E o Sasuke é apaixonado pelo Naruto? Não, é da forma do triângulo, né? De forma é um triângulo amoroso ali, né? Por isso o Naruto quer sempre, né, superar o Sasuke, mas no começo ele... Então a rivalidade no começo é por causa disso, porque ele quer superar o Sasuke pra ficar com a Sakura. Isso, e o Sasuke também é pra ele, né, no começo. Mas o Sasuke, o Sasuke também é um queridinho, todo mundo gosta dele, né? No começo eu lembro que tinha a Ino, gostava dele. Tipo assim. Tem uma história, né, que ele é o último dos Uchiha, né? Todos os Uchiha morreram. Então ele, pô, virou a lenda, né, cara? O último dos Uchiha, né? Na verdade ele não é o último, né, mas tem o irmão dele que matou o próprio clã. Mas não vamos prolongar na história dos Uchiha. Isso faz o Kakashi mais forte ainda, né? Porque, pô, ele é um dos três que tem um Sharingan, né? É. Ou pelo menos isso. Bom, então, como o Rafael disse, o desenho vai avançando, eles vão fazendo algumas missões, inclusive a missão que envolve o Zabuza, o Moshi Zabuza, que é uma das missões mais importantes dessa primeira parte do desenho. É uma missão que eles não deveriam, né? É uma missão do UFC que não tem combate. Só que, por circunstâncias, eles encontram com o Zabuza, que é um cara... Era um parachim lá da Nervo, que é um cara malzão e se enfrenta. Ele é um dos 7 parachins da Nervo, né? Que é um grupo que eu não sei, né? Nessa parte eu não me lembro se ainda continuava em pé ainda os 7 parachins ou já tinha sido. Ah, eu acho que já tinha sido eliminado. Mas tem que ser importante falar que a Nervo que vocês estão falando é uma outra vila, de um outro país. E esse país em específico, ele era bem mais sangrento mesmo, era um país que gostava de infiltrar e fazer coisas ruins. A Konoha é quase que é o certinho. É o país que estava de guerra civil também, né? Temporada dessa. Também, a guerra dentro do país e coisa e tal. Então eles tinham essas missões mais pra atrapalhar os outros. É. Então o Zabuza nesse ele tinha saído até, ele tinha virado um Mukemin, né? Porque até que ele usou um espaço Haku, que era um parceiro dele. Mukemin? O que é isso? O Kenin é aquele que foge da sua aldeia e começa a andar por si. Ele seria tipo um... Não obedece mais andeia, vai falar. Aquele samurai que... Ronin, né? Lembrei o nome. Ah, isso é. Ele seria tipo um Ronin. Exatamente. Um ninja que não tem o país lá, né? Dele, no caso. Não tem nada a servir. Ele serve ele mesmo. Aí os Avos aceitam tipo uma missão pra atrapalhar ele, pra matar um cara. Que justamente o cara que se protege, né? A equipe do Naruto protege. Então, isso é importante até pra desenvolver ali tanta rivalidade do Sakura, do Sasuke, do Naruto, desenvolver o próprio Naruto como um personagem em si, que ele vai ficando mais rico, né, que protege, e é a primeira vez que ele libera um chakra vermelho. É. Não, tem que falar também que, ao mesmo tempo que alimenta a rivalidade, aumenta a amizade deles, porque eles têm que agir como um time pra poder vencer, né, então... ao mesmo tempo que eles são amigos, eles, né, eles têm a verdade ali, aumenta muito a amizade deles ali nesse momento. Mas essa história de chakra vermelho aí, por quê? Qual é a diferença? Que cor é o chakra normal? Chakra de todo mundo. No anime é azul. Ele tem uma história de que era pra ele ser amarelo, né? Vai ficar muito Dragon Ball, né? Então, chakra de todo mundo é azul. Mas aí do nada o Naruto vai lá e pá, chakra vermelho. Não, pra salvar o Sasuke. E fica mais forte, né? E ele fica mais forte e tal. Mas vamos falar de uma vez que todo mundo já sabe disso, né? Provavelmente. O chakra vermelho é o chakra do que o Romo falou, do demônio que tá dentro do Naruto. Exatamente. A raposa, o demônio das nove caudas. Então ele utiliza esse chakra também. E isso torna ele muito mais forte do que o normal. Pô, agora falando da raposa, cara, porra, lembrei de uma parada muito sinistra. Olha só, o Kurama do Yu Hakusho, ele era uma raposa e tá dentro do corpo do... É mesmo. Nossa, cara, olha só, muito bom, cara. Ali quando ele usa o poder da raposa, ele fica fortão lá também. É, tem essa semelhança. É, porque Naruto, boa parte do Naruto também, além de mangás que ele se baseou em lendas orientais, que tem demônios de várias caudas, sendo que o demônio de nove caudas é uma raposa. E tem também a lenda do ninja Jiraiya, que é uma das pessoas que ele encontra, o Orochimaru, que é outra pessoa que ele encontra, e várias outras citações de várias lendas. É, sem falar que é do Jiraiya, tem Orochimaru e Tsunade, então elas estão na mesma lenda. Na mesma lenda. Sério, né? Maneiro. O Jiraiya casa com a Tsunade, que morre. Mas não vai no caso agora. Tá, se você está curioso, procure no Google que você vai achar com certeza. Bom, e continuando então. O Naruto, acontece essa luta com os Abus, eles vencem a luta, né? Morre os Abus lá e o Haku, que se é um homem ou mulher, aquele negócio. E eles voltam pra vila, prestes ao exame Chunin. Rafael, quer dizer, o negócio maneiro mesmo é que, na verdade, ele é homem. No verdadeiro anime, lá no Japão, ele é homem. E no Brasil, por ele ser muito feminino, assim, né? Tentar falar de gay. Eles botaram o cara como mulher. Era uma dubladora, né? Ele é uma mulher. Eles referem a ele no Brasil como mulher. Como mulher. Eu lembro que tinha uma parte que ele tava de roupa. Não, eu achava que era muito estranho. Tem uma parte que ele tá de roupinha de mulher. Aí o Naruto pensa que é uma mulher, depois ele vira. Ele toma um susto, assim. Eu interpretei aquilo como ele falou: porra, tu não é mulher não, cara. Aí tudo bem. Depois que eles terminam isso, eles chegam nas vésperas do exame Chunin, né? Bom, o exame ele consiste de várias etapas, né? E eles vão à primeira etapa. Todo mundo que quer pode fazer. Aí então eles vão pra uma sala que vai ter uma prova. Eita. E vai ser, não é só Ninjas da Folha. No ano que acontece no desenho, é o ano que volta a prova juntar também os ninjas da areia, que é do País do Vento. E outras aldeias também, outras vilas. E outras aldeias, além da País do Som e coisa do tipo. Da grama também. É, aí tem vários ninjas que vão fazer a prova de Chunin em Konoha. E a primeira prova... É uma prova escrita, né? Tem, acho que, 10 questões. E questões muito difíceis mesmo. E que, pô, maneiro da... Acho que todo mundo já viu, vou dar um spoiler. Que o maneiro, que o objetivo da prova não era você... Não, você souber, tudo bem também, né? Mas era você colar e não ser pego. Pera aí, como é que o objetivo não é você saber o negócio e você colar? Olha isso. Não, porque a prova era muito sinistra mesmo. Tinha um cara no meio da galera que sabia a prova todinha e fez a prova realmente. Então você tinha que colar, cara. Foi um cara plantado, não era eles. Assim, colocaram um ninja ali que sabia pra eles poderem colar e começar a passar. Porque... É um ninja, né? Ele tem que saber pegar informação. Ah, então tá aí. Então esse é também um treinamento. Um verdadeiro Chunin tem que saber pegar informação também, né? É, um fato importante também é que, na verdade, essa parte da prova, ela não é bem a primeira parte. Porque antes, o cara responsável, ele avisa que se você não quisesse participar da prova, você podia desistir. Mas a partir daquele momento, se você passasse... Se você continuasse a prova e você falhasse no meio, você não ia poder virar Chunin de jeito nenhum, você ia virar Genin pro resto da sua vida. Então você já era passado a prova se você tinha força de vontade pra não, eu consigo essa vez. Então tem uma parada dessa, cara, que o Naruto não responde nada no final, ele acha, não vou conseguir, e o grupo todo ia embora, né? É, o grupo fala, inteiro. Quem ficou até aqui, né? Quem não foi pego pela cola, por colar, e quem não desistiu. Então, na verdade, ele... Fica no final, né? Que era o que era pra colar tudo, e todos foram pegos, foram eliminados, né? Aí ele não era quem não desistisse, no caso, era quem foi pego. Aí no final ele até passa lá assim, ele olha a prova. Ele olha a prova em branco, aí ele olha seu nome aí. ali tem porque foi engraçado, né? O cara não fez nada, ficou ali e passou. O cara deu sorte. Por exemplo, ele passa por uma sorte. Exatamente, esse é o Uzumaki Naruto, que é o ninja principal do desenho, ele passa na sorte. E tem a segunda parte. A segunda parte é a cópia do Hunter x Hunter de novo, né? Que é o sobrevivência. Eles dão um pergaminho pra cada. Um pergaminho pra cada equipe. Eles têm que estar na torre em tantos dias, não lembro direito, com um pergaminho, com outro pergaminho. E o pergaminho tem que ser diferente. É o pergaminho, então, recebe um do céu ou da terra e tem que pegar o outro ao contrário. O outro ao contrário tá com uma outra equipe. Então nesse tempo que ele tem pra ir até a torre, ele tem que conseguir pegar um pergaminho desse. Não importa se ele vai ser furtivo, se ele vai bater no cara pra pegar o dele ou qualquer coisa. Ele vai ter que fazer isso e chegar lá no final pra pegar. E as pessoas são despejadas em pontos diferentes, né? Pra não saber onde que tá. É, uma grande floresta, uma grande com uma floresta. Torre no meio, que é onde tem que chegar. Mal entrando ali, o time principal, que tem vários times, você é apresentado aos 12 guerrinhos, né? São 12, né? Principais, que estão tentando o exame Chunin, os 12 guerrinhos da Lena Folha. A gente pode citar todos os nomes, né? Depois a gente cita. E logo no começo, essa equipe do Naruto, ela encontra uma ninja da grama que começa a lutar com eles, que na verdade é o Orochimaru, né? Que é o grande vilão, né? Do anime, né? Do anime. O grande vilão do anime. Que dá uma mordida no Sasuke e deposita um selo amaldiçoado no Sasuke. História essa de mordida? Off agora. Mas o que coisa, cada hora um finge que não sabe pra fazer a pergunta. É mesmo, né? Mas que história essa de mordida? Pode me explicar, por favor? Bom, o Orochimaru, nessa parte, eles não estão sabendo direito, é uma mulher disfarçada com roupa da grama, com bandaninha da grama. Ela faz coisas de cobra mesmo, ela vira uma cobra, chama uma cobra, não sei o que lá, e ela alonga o pescoço numa certa parte e morde o pescoço do Sasuke. Nesse momento, a mordida, o buraquinho, vira tipo uma tatuagem. E deposita ali, tipo, como se fosse como veneno, um selo amaldiçoado. Vamos falar mais na frente. Bom, o Orochimaru engole o pergaminho deles, ele se colhe, fica sem nenhum pergaminho, então eles têm que pegar outro, né? Bom, vai acontecendo, o anime vai se passando ali dentro dessa parte mesmo, o Sasuke desperta e se ela é amaldiçoado. E aí, emparelhou o Sasuke e Naruto, né? Porque o Sasuke também tem um poder interno, né? Que é o selo amaldiçoado, que também aumenta a força dele, né? É, nisso que eu falei, né? Que eles são os principais, realmente, né? Eles já eram um jeito de emparelhar os dois. Tipo, vai até o fim do desenho, né? Logo antes, o Naruto apresentou o Chakra Vermelho, e logo em seguida o Sasuke, selo amaldiçoado, né? Bom, continua, eles conseguem passar isso com todas as dificuldades, e no final ali já tem uma batalha, né? Uma batalha. E ali você descobre que o Orochimaru está implantado e implantou a equipe do som dentro desse exame, né? E você vê que tem uma trama bem, bem, bem feitinha ali por trás do negócio, né? Igual a gente falou do Dragon Ball, mas o Dragon Ball não tem isso, né? Tem uma trama. Tem o Orochimaru e tal. O Kabuto, que é um personagem que você descobre que é um espião. Nessa parte mesmo, ele tá espionando Konoha e tal. Ele é de Konoha, mas espionando para o Orochimaru e tal. Bom, acontecem as lutas. Passam 8 pessoas para a terceira fase, que é a terceira fase de luta, né? É. Na terceira fase tem uma preliminar, né? Antes dos 8, né? Porque tinha passado muitos. Então ele faz uma preliminar antes do torneio. Essa preliminar que eu falei que é na segunda fase, final da segunda fase. É, a gente não tinha falado, então, né? Mas aí o Naruto luta contra o Kiba, né? Que é um cara que usa cachorro lá. E aí Naruto demonstra sua maior capacidade de Seiya, né? Ele apanha, no final ele ganha, né? Então, ridiculamente, né? Ele peida, o cara tem um fato muito forte e ele não aguenta o cheiro do peido. E é isso. Naruto passa mais uma vez na sorte, né? Seria isso, como? Inteligente. Aí vai pra terceira etapa, né? Que é a etapa da luta. Quem passa? É Shikamaru, Nara Shikamaru. É Temari, que é a primeira luta, eu acho. Uzumaki Naruto, Neji, Hyuga. É Sasuke, Uchiha e Gaara. Que Gaara e Temari são da aldeia da areia. Um cara do som que eu não me lembro o nome. Não, o cara do som não passa. É o Kankuro e o Shino. Mas, não, o cara do som passa assim, cara. Não, não passa, ele morre antes. Ele morre antes, né? Ele morre? As pessoas morrem nesse cara. O Gaara mata ele de noite. Gaara mata ele de noite. Ele chega assim, fala: pô, eu sei que você tava aqui, eu tinha visto seu poder. E o Gaara mata ele. Lembrando que na segunda etapa, o Gara já tinha matado outra pessoa. Então, porra, você fica. Cara, esse Gara é mal, hein? É, você fica vendo que esse Gara matou duas pessoas, que não sei o que lá. Pô, que merda é essa? E assim começa a terceira etapa, começam as lutas e tal. Shikamaru vence até. Vence até mais entre aspas. Tem mais, ele existe. Mas, pô, todo mundo vê, pô, o cara é bom. A segunda luta, na luta, vence o Neji. Que pela primeira vez ele usa o povo de inteligência, né, cara? Não, primeira vez não, né? Que ele chegou a usar pra, na Kuma Shuriken. Mas ele se esconde, ele, o Neji tem um Keiki Renkai, né? Que é um olho estilo do Sharingan, só que ele vê 360 graus em volta dele. Vê no solo, vê tudo, cara, e ele consegue enganar ele mesmo assim, se escondendo. Acho que ele entra no buraco, faz um push. E foi um jogador inteligente, né? Ele ganha, né? Ele tinha prometido pra gente que ia vencer ele quando ele tinha esculachado a Hinata, uma outra personagem. Uma outra luta anterior. E chega na luta do Gara e do Sasuke. Cara, o cara que matou dois caras, né? A luta mais esperada, né? Que é o cara mais forte da areia contra, né, o progênio, o prodígio do Konoha, né? Mas o que esse cara usa? Areia. Peraí, ele usa areia? O Gara, ele é igual o Naruto. Ele também teve um demônio preso no corpo. O Shukaku, no caso, o nome dele. O demônio dele. Que é o demônio de uma causa. E, só que, ao contrário do Naruto, ele usa, sabe usar mais o poder da areia. Ele usa livremente, né? Ele usa livremente, né? Ele sabe usar o poder. E nessa luta, o Sasuke luta, começa batendo ele bastante. Coisa que ele não esperava, mas até acho que ele chega, é a primeira vez que ele tira sangue dele, que ele fala, primeira vez que ele tira sangue. Agora é igual cavaleiro também, tem umas paradas dessas, né? Aí ele começa a despertar esse cara, o bicho começa a tomar controle dele, né? E isso libera um ataque massivo da areia, controlada pelo Orochimaru. Só pra você ver que é bem feito essa parte mesmo, tem uma história bem legal. O Orochimaru era da areia? Não, o Orochimaru não é de lugar nenhum, cara. O Orochimaru é um vilão fodão que quer destruir Konoha. Ele usa pessoas, né, por seu propósito. Só uma coisa, Orochimaru era da vila de Konoha. Criado da vila de Konoha. Por isso que ele quer destruir Konoha. Só que ele quer destruir Konoha. Então ele agora não tem mais nenhuma vila. Só que ele foi, fez um plano pra ele substituir o Kazekage, que é como se fosse o Hokage da vila da areia, que cada um tem um Kage específico. Ele matou o Kazekage, tomou controle e fez com que atacasse em Konoha. E no momento que estava nessa parte da prova, é que acontece o ataque. Então vários ninjas da areia entram e o próprio Gaara sai da batalha pra fazer o que ele tem que fazer. Dá uma porradaria, a gente esqueceu de citar que o Naruto é treinado, vence tempo, pelo Jiraiya, que aparece a primeira vez, né? Que é um dos três Sanins, junto com o Orochimaru e Tsunade, e que consegue invocar os sapos, né? Kuchiyoshi no Jutsu, né? Ele passa isso. Por que ele vai querer invocar os sapos? Na verdade, são sapos ninjas. Sapos ninjas. Ah! Cara. É. É isso, kimono, katana. Gigantes! Aí sim! Ele chama o Megazord. Nessa parte, por exemplo, o cara fica imenso, acontece todas as lutas, e o Naruto vai lá e chama esse sapo gigante. Como é que o cara fica imenso? Porque o demônio se apossou dele. Coisa que pode acontecer com o Naruto, ele usa muito chakra da raposa. Exatamente, o Naruto pode ficar gigante assim do mal. Bom, e o Naruto acaba vencendo o Gaara, que já deixa o Sasuke um pouquinho perturbado. Ao mesmo momento, o Orochimaru vence o Sanador, que seria o Hokage que estava no momento. Então fica sem Hokage. Fica sem Hokage. Eles têm que procurar um novo Hokage. Sai girar e Naruto atrás do novo Hokage, né? Que é Tsunade. Sem outro seria. Até o Formula Batalha, que é uma das melhores, são os três Seninhos ao mesmo tempo, né? Dois contra um, na verdade, Orochimaru contra Tsunade e Jiraiya. O Orochimaru sem dois braços. Foram selados pelo Hokage. E ele vence, ele ele ganharia a luta ali. E nisso, nesse meio tempo, o Naruto aprende uma técnica que era do quarto Hokage, que é o Rasengan, que passa a ser o poder dele. O Kamehameha do Goku, o poder que só ele usa e todo mundo, entendeu? E vale citar também que o Kakashi ensinou a técnica dele, que ele inventou, Chidori fora o Sasuke. Então cada um teve um poder, né? Tipo, fora raça. A história vai se desenvolvendo com a Tsunade já sendo Hokage. E nesse tempo, o Sasuke encontra o Itachi. O Itachi é o irmão dele. Na história, o Itachi matou todo o clã e só deixou o irmão dele. Então, o Sasuke, desde sempre, o objetivo dele é se vingar. Então, ele encontra com o irmão fora da vila e vai lá. Ah, eu sou fodão. Usa o Chidori e vai correndo na direção do Itachi. O Itachi vai lá, dá duas porradas, acaba com ele. Ele a perde sumariamente. Fácil, claro que ele não ia ganhar do Itachi. E com isso ele já fica bolado. Chega lá o Naruto e o Jiraiya, salvam ele, o Itachi vai embora. Só que aí o Sasuke já fica meio... Pô, eu tô fraco, o Naruto já tá forte. O objetivo dele era matar o irmão e ele não consegue, né? Não consegue, tá frustrado. Ele pensou que ele já ia... Agora eu tenho um Jutsu apelão, assistidore. Aí chega lá, o Itachi acaba com ele. E isso culmina já no ponto, um clímax que... No teto do hospital, quando tava lá o Sasuke e o Naruto, eles acabam discutindo e brigam. Mas uma briga bonita. Cada um usa a melhor técnica que tem contra o outro. É, e essa parte que fica quando vai o Naruto com o Rasengan e o Sasuke com o Chidori, quando eles muito vão se encontrar, chega o Hatake Kakashi, o mestre deles, e desvia os dois ataques. E aí, até quando ele chega, ele dá um esporro nos dois, o Naruto sai e o Sasuke, então, tá saindo, ele olha o estrago que ele fez num lugar, tava lá, um buraco grande. E olha o estrago que o Naruto fez de um buraquinho pequeno no outro lugar. Quando ele tá indo embora, ele olha pro lugar onde o Naruto bateu de novo. O buraquinho tava pequeno onde ele acertou, mas atrás tinha um rombo mais do que 5 vezes maior do que o dele. Então ele fica muito mais puto. É nesse tempo também que o Orochimaru manda 4 ninjas atrás do Sasuke, porque ele já sabia que o Sasuke já tava meio balançado com a vila. E ele, o Orochimaru, o objetivo dele é ser imortal. E ele troca de corpo, um jeito lá dele. Então ele queria um corpo bom. E ele conhece o Sharingan do Uchiha. Como ele não conseguiu matar o Itachi, que é muito apelão, ele vai atrás do Sasuke e vai tentar pegar pra ele. E o Sasuke, querendo poder pra matar o irmão, ele acaba indo com esses 4 ninjas. Voluntariamente, eles colocam ele num lugarzinho, fecham ele e vão levando. Nessa hora, os ninjas da Konoha, eles vão, se juntam pra tentar buscar. É a melhor parte do desenho do anime pra mim, eu deixo bem claro isso, que junta 5 genins, né, pra são 5, é o Shoji, o Kiba, o Neji, o Shikamaru e o Naruto. É. É a melhor parte, fica muito bom, cada um enfrenta um cara lá, Cavaleiro do Zodíaco, né? É. Um cara fica aqui e vai embora. Fica aqui que eu vou estar com ele. Vai todo. E todos os 4 caras são... Todos os caras do som são muito mais fortes que ele, né, cara? É. E eles dão a vida, tanto que você pensa que todo mundo morre, né? Depois não todo mundo vive, felizmente, mas no final todo mundo dá o seu jeito, às vezes ganha do cara, mas às vezes tem uma ajuda. É. Né? Mas aí no final ele... Não, mas tem também o Kiba, como você falou, Kiba? Falei Kiba, tá? Aí eles chegam, deixa só no final o Naruto, que vai... O Naruto que chega até... Um outro, que na verdade eram 4, mas veio um 5º buscar no final. Veio buscar uma coisa, que é o Kimimaro. Que é um outro cara que tem outro que Genkai, mas uma linhagem apelona, que ele tem vários golpes, que ele molda o rosto dele e faz várias coisas. E quando o Naruto chega pra pegar o compartimento, aparece o Kimimaro. Aparece o Kimimaro. Aí aparece o Rock Lee. Aí vai aparecer o Rock Lee e o Gaara pra ajudar, e acaba ficando o Rock Lee e o Gaara contra o Kimimaro, e culmina com uma briga entre o Naruto e o Gaara. O Gaara começa meio que ficar pro lado do Naruto. Tá morto, começa a ficar bom. Então o Gaara seria mais o... O Gaara medindo no Dragon Ball, eu acho que o Gaara seria mais o Piccolo. É mesmo, é exatamente. Porque ele começa mal. É aquele vídeo também. Tem gigante, né? Quase todo cara do Dragon Ball. Todo. Até o porquinho. O Long era vilão, o Yansha tá. Mas eu voltando. E o final do anime, que é o final dessa primeira parte do mangá, é a luta do Sasuke e do Naruto, aquela luta foda. Vale é muito bem feita, Vale do Fim, que é onde tem aquelas estátuas, né? Um cenário muito bonito. Tem uma cachoeira imensa com as 2 estátuas. Seijo Hashirama. Uma do Seijo Hashirama e outra do Tihamadra, que na história do Naruto seriam os 2 fundadores da vila. O Senju, que são o clã, que geralmente é o Hokage, o primeiro Hokage, o segundo era o Senju, e a Tsunade, que virou a 5ª Hokage, é Senju também, e os Uchiha, que desde o início sempre foram esquecidos e jogados de lado na vila. Exatamente. Isso deixa mais pra frente. Bom, e ocorre a luta, aquela luta foda pra caralho, e no final cada um se encontra com o poder, Naruto com raposa já, desperta uma cauda, 2 caudas, sei lá. Ele tá com o manto. É, com o manto da raposa, o Sasuke com selo, já tem asa e tudo. Já tinha o nível 2 do selo. Porque o pessoal colocou ele naquele caixotinho, aquele caixotinho melhorou o selo dele, né? Só que ele, cada um vem com poder e dá aquela explosão que você pensa que os dois caem, mas na verdade o Naruto cai e o Sasuke fica vivo. E o Sasuke poderia matar o Naruto, mas ele não mata. Porque o que o Rafael falou, eles se tornam amigos também, eles são rivais, mas são amigos, né? É, por mais que ele queira só ganhar poder, o Orochimaru, pra poder se vingar do irmão, ele mesmo assim ele não tá mal ao ponto de querer matar o Naruto. Ele simplesmente ganhou do Naruto, eu vou conseguir chegar no Orochimaru, beleza, deixa o Naruto lá. É, e certa parte é que ele, quando ele encontra o irmão dele tem um olho diferente, que é o Magen Kyo Sharingan, né? Que o Sharingan é muito mais foda lá. E ele fala, se você quiser um olho igual ao meu, é, mata o melhor amigo, aí você terá um olho igual ao meu. Não, mas só algo com um olho igual ao meu você deve enfrentar. Aí no caso ele... De pirraça ele não quer ganhar o mesmo olho que o Itachi, ele quer de um outro jeito ser mais forte que o Itachi. Então ele fala, mesmo assim ele não vai matar o Naruto, porque se ele matasse o Naruto pra ganhar esse olho, ele ia fazer o que o Itachi mandou. Então ele fala, não, não vou fazer, vou arranjar outro jeito pra ser forte. Então será que ele não matou por... nem era por amizade, talvez por... sei lá, talvez os dois, cara. Porque é aquela parada, assim, você vai ser igual o cara, se ele matasse o Naruto, seria igual o cara que matou toda a família dele, todos os clã antigo, né? Então ele pensou, pô, não vou fazer isso. Beleza, ali sim, certo, tem vários fillers, né? O anime do Naruto, ele segue a história já feita no mangá. Só que, às vezes, no anime, eles botam episódios que não existem no mangá. Simplesmente pra encher linguiça. Porque o anime, cada episódio de anime tem dois episódios de mangá. E se ele fosse muito rápido, ele ia alcançar o mangá. Ia ter que parar um tempo. Pra não parar, ele fica de tempo em tempo jogando sete episódios que são fora da história. Geralmente são episódios bobos ou com uma história muito clichê e que eu detesto. Pessoalmente, eu acho que filler é uma porcaria. O único que você fala, o único filler que valeu a pena é o do Kakashi lá. Mas aquilo não é um filler. Ele é do mangá, ele saiu do mangá. Então filler nenhum pra mim presta. Porque eu prefiro muito mais você parar, ficar assim, Naruto só sai 4 meses no ano, mas ele sai direto. Do que você ficar lá, ficar 30 episódios mostrando história nada a ver, deles fazendo massa de bolo usando Rasengan. Então, o Naruto clássico termina aí, né? Termina aí. E depois vem várias séries de filler. Agora, né, tem um novo, né? Só que não passa no Brasil ainda. Você falou que viu, não tá com outro, eu não sei. Não sei, eu acho que eu vi que você sabe. Que é o Shippuden, né? Que é o Naruto 4, 3 anos mais velho, né? Aí, na idade da com 16, 17 anos. Parece muito legal, a gente vai falar dele agora. A gente vai falar dele, vamos falar disso. Mas, assim... eu acho que a história melhora muito no Shippuden, principalmente no mangá. O anime tem... por causa dos fillers, o anime perde muito. Eu acho que é o maior erro do Naruto é ter o filler. Mas esses fillers aconteceram porque o Naruto se tornou uma febre mundial, né? Como a gente já viu. Todo mundo quer ver. Tanto que quer ver, acaba aceitando ver porcaria, né? O Naruto hoje, no Japão, ele é o segundo mangá mais visto, mais popular. Ele só perde pra One Piece, né, cara? One Piece que também é grande pra caramba, né? E aí o cara tem que fazer filler, né? Pra ele poder continuar a ganhar dinheiro. É um negócio, o cara tem que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. O criador, pô, deu um tempo, falou, porra, eu tenho que continuar escrevendo meu mangá, o anime tá muito em cima, então faz isso, né? Eu vi na internet que ele falou que já tem o final, o último episódio na cabeça. Você viu isso? Eu não cheguei a ver, mas eu acredito que já tenha. Já sabe como é que termina o Naruto. Eu acho que essa é uma boa discussão pra quando a gente fazer um do Naruto Shippuden, a gente falar o que a gente conte que vai, a gente acha que vai a história. É, a gente vai fazer um Naruto Shippuden ainda na frente. Vocês esperem com calma, que a gente vai esperar um tempo. Até porque no Brasil só passou o Naruto normal, que ainda nem terminou ainda, né? Sei lá, ou terminou, que tem problema, isso. É. Que tá na parte dos filhos, né? Do Cartoon Network. É, o quadro do Naruto também, ele é muito prateado na internet com todos os animes, né? Então muita gente já viu o Shippuden. E é foda que aí a televisão TV aberta, eles não trazem pra ter como SBT que passa, né? Naruto normal lá, né? Depende pra caralho. Depende como sempre, né? Mas o que seria ser pirateado? Porque depende, né, cara? Sei lá. Eu sei, eu não sei o que você é mais de pirater. Se não fosse isso, eu não via Naruto. Porque eu não ia ver na televisão, parar uma hora sem. Se eu vou de baixo o que tá lá na internet, que o pessoal espera sair na TV Tóquio. Tá uns 3 dias, eles já traduziram, boto na internet e eu vejo meu anime e meu mangá. É, mas eu também vejo assim, eu deleto depois, meu computador, eu não vendo, não faço nada, eu acho muito pirateando. Mas você não deixa de pagar, aquela parada que a gente já falou no podcast de pirataria. Se você não escutou, escute, foi muito bom. E o podcast bem pirata mesmo, né? Pode falar. Não, mas aí, olha só a diferença, pirataria tá no cinema, ou seja, você tem como ver no cinema. E no aeroporto, e o aeroporto tá aberto a toda a televisão japonesa, entendeu? Porque você já vai poder estar vendo, entendeu? Então não é uma pirataria. É aquele negócio que a gente discutiu mesmo, a pirataria é muito difícil de falar. Não é, eu acho que nem é bem uma pirataria esse caso do Naruto. Mas como é que é? Você vai deixar de consumir um produto que tivesse aqui, todo mundo ia ver, se estivesse passando, todo mundo ia ver, cara. Se tivesse como comprar um DVD, todo mundo ia comprar. Se tivesse um mangá no Brasil, Shippuden, todo mundo ia comprar. Mas não tem, a verdade é essa, não tem. Tem até um mangá do Naruto, mas deve estar lá no Naruto começo ainda. Talvez, acho que já tem o Shippuden. Mas já. Também não tá lá grande coisa, né? Eu cheguei a ver um dia desse onde é que tava o Naruto no Shippuden, tava muito na frente, muito mais não, com certeza, né? Nossa. E é uma coisa bem difícil, porque o Naruto se tornou uma febre, ela se tornou o mundo inteiro. Muito por causa dessa pirataria, né? É, não deixa de ser, né? Então, é um lado bom também, né? Se não fosse isso, Naruto não seria o que era. E depois eles vendem jogos, né, de videogame, vendem várias coisas. Tem um jogo que é excelente, né? Que o mundo tem, por exemplo. Eles ganham dinheiro em cima, né? Pô, revista, né? Tem revistinha de colar figurinha, da paninha. Tem aquela revistinha que conta as histórias, né? É, o cara, os personagens, né? Os caras ganham muito dinheiro em cima. Mostra a força deles. Bandaninha, capaninha. Ninguém vai em festa de cosplay, ninguém vai em fantasia. Eles ganham muito dinheiro então em cima disso ainda. Que cresceu por causa disso, né? Qual é o personagem que vocês mais gostam do Naruto clássico aqui? Até a hora, até onde terminarem com o Naruto e o Sasuke enfrentando, qual personagem você mais gosta? Eu, o que eu mais gosto é o Neji, sei lá, eu achava ele muito foda no começo. Era mesmo. Ele, porra, é um cara, tem uma história maneira também, ele era de uma classe secundária do clã dele, e ele quer, porra, se vingar, ele quer, porra, ser um cara mais alto, mesmo com todas as limitações dele. Eu acho ele muito maneiro também, né? Eu gosto muito do Nara Shikamaru. Cara, ele é muito foda porque ele não tem muito poder e... Só que ele é muito inteligente, então ele usa a inteligência dele pra ganhar os inimigos, né? Só que tem uma palavra que eu acho muito escrota, que ele é muito preguiçoso, então ele não quer lutar, não quer... Ele, porra, vai ter muito trabalho com isso, mas ele é muito foda. Quando ele luta mesmo, ele faz as paradas muito maneiras. São as lutas que eu acho mais interessantes. É um personagem predileto no Naruto normal, no Shippuden, nos jogos, eu jogo com ele, então é sempre ele. No Naruto normal não tem muito um personagem muito preferido, assim, não, mas eu... Se tivesse que votar em um, votaria no Kakashi. Porque eu acho o Kakashi legal. Todo mundo gosta do Kakashi. É. Fora isso, eu não tenho assim, um personagem dos Genins, assim, que eu falo, ah, esse Genin aqui é legal. Eu gosto também do Neji, mas mais ou menos. Sasuke eu acho legalzinho também, mas principalmente o Kakashi. Eu vi uma vez uma parada dessa que fizeram, numa revista japonesa, que fizeram uma parada pra ver os personagens mais populares de Naruto. E estavam esses mesmo que a gente falou. Na verdade, eu acho que o Neji nem tava mais. Porque na segunda fase do Shippuden ele não é muito abordado, mas Kakashi, o Sasuke. No mangá do Shippuden, a gente nem foi falou, né? Uns meses atrás que saiu, que tem essa. Do primeiro até o 15º. A gente nem falou, né? Do Rock Lee e do mestre dele, né? Eu esqueci o nome dele agora. Gai Sensei. Gai Sensei. Pessoal, né? O alívio todo mundo gosta dele. Os alívio cômico. Que é fodaraço o Gai Sensei também, né, cara? Ele é muito camão. Que é rival do Hatake, Kakashi e tal. É, bem legal, bem legal. É uma das partes que realmente é um alívio cômico. E pra descrever Naruto, assim, no geral, a gente dá a nossa opinião do que você gosta, não gosta, do que você gosta, do que você não gosta, vamos falar de clichê ali e tal, comparações com os animes, e o que você tem a falar nisso, agora, cara, num resumo. Tipo, Naruto é bem legal, o clássico, vejo o Shippuden, acho bem legal. Mas eu não gosto do rumo que tá tomando, assim, eu acho que Naruto é melhor na minha cabeça que a aventura do Romulo. Eu também concordo, é melhor na aventura do Romulo. Romulo, cara, se você escrever, assim, um fanfiction, sei lá, mandar pro Shimoto, eu acho que ele publica esse negócio. Não sei não. Mas, pô, na minha opinião, já falei, Naruto tem muito clichê, cara. O que eu, no primeiro Naruto, eu vou falar de partes que eu acho ridículo e que eu reclamo muito. Primeiro na luta do Orochimaru com o... O Hokage, que tem a porcaria do macaco. Ah, meu Deus! Que macaco idiota! É muito ruim. Ele fica, durante os 15 episódios, segurando uma espada que tá enfiada no terceiro Hokage. Ele é deitado no chão e ele segurando a espada. Pra quando o Hokage morre, ele levantar, puxar a espada e ir embora. Meu Deus, cara. Eu fiquei achando idiota, cara. Cara, não. Por que ele não levantou antes de tirar a espada? Outra também que eu acho, assim, porra, muito ruim, é quando tá lá o Orochimaru e o Hokage e ele vai se matar usando o selamento pra levar a alma do Orochimaru pra matar ele. Só que ele não consegue puxar, então ele vai e puxa só os braços e corta o braço. Então, teoricamente, tirou a alma do braço do Orochimaru, tanto que a gente falou que ele tava sem braço na luta dos três Sennins. Aí você pensa, pô, forró. O cara precisa fazer selo pra fazer algum jutsu. Se fudeu. Se fudeu. Aí como é que ele vai voltar a alma que foi selada pra de volta? Trocou não, de ele foi lá, trocou de corpo e voltou a alma do coisa. Que coisa sem noção é essa? O cara morreu sozinho. Se fudeu. É, o outro se fudeu todo. Se matou pra levar os braços pro cara simplesmente ficar uma ou duas batalhas sem usar. Que é isso? Um dos problemas do Naruto é que o personagem principal, aquele tipo de personagem, Rafael falou Saint Seiya. Eu posso até dar outras comparações, tipo, algumas coisas que eu gosto também, tipo uma série de livros que eu gosto, que o presidente do Romulo falou, não, mas o cara sempre acontece alguma coisa pra ajudar. E o Naruto é isso também, tem um certo clichê nisso, que ele sempre tem alguma coisa pra ajudar ele, seja a sorte, seja uma outra pessoa, ou seja um outro poder que desperta nele, ou um outro poder que ele aprendeu, né? É o foda, cara, é que o nome do desenho é Naruto, igual o Saint Seiya, o nome do desenho é Saint Seiya. Cara, se ele morresse, o desenho acaba. É. Eles poderiam ter mudado o nome pra tipo assim, Shikamaru Shippuden. Os 12 ninjas da aldeia da folha, sei lá. Konoha, o nome do desenho. Konoha. Não, nome curto, então aí ele poderia matar um personagem assim, ou senão ele não vencia todas as lutas, entendeu? Não, mas ele não mata nenhum desses genins morre, né? É uma coisa que até as pessoas, pô, o negócio é sério, mas esses caras não morrem. Morre um monte de cara, mas não morre eles, né? Tem isso também. Mas eu até falei isso, porque eu acho que o Naruto seria muito melhor se fosse focado nesses dois genins, e depois Chunin, Jonin, sei lá o que seja, do que focado somente no Naruto, né? Mas não tem jeito. Se fossem seis, né, cara? Talvez 12, focar em 12. Seis, muito aberto. É, porque ia ser muito difícil você fazer um desenho que focasse em várias pessoas ao mesmo tempo. Porque tem uma hora que eles vão se separar e que não vai dar pra aparecer todo mundo. Então vai ser uma coisa mais difícil de controlar. Mas por isso que é bom se mestrar no mundo de Naruto. Porque o mundo é interessante. Então aí, a história em si, toda a história que tem por trás, eu acho muito legal. Não é uma coisa, que cabeça, nossa senhora, a história disso aqui é interligada. Olha, é que nem o Full Metal, ou é que nem o Death Note, não. Não é uma história tão, eu acho, bem intrincada. Mas tem umas sacadas legais. Não, tem. Uma das paradas clichês é a parada feminina, né? Aquela mulher que tem poder pra caralho, mas ela tá sempre em perigo, ela sempre fica chorando e o cara tem que salvar ela, né? O exemplo disso é a Sakura. No começo ela não tem porra nenhuma, mas depois ela fica forte e tal. E depois ela volta a ficar fraca. Mas ela sempre tem que ser protegida, sempre fica chorando. É uma parada que irrita bastante, né, cara? Ele irrita mais no Shippuden. É, tem outros personagens mulheres também que vão fazer a mesma coisa. Mas no final, cara, eu tive que... Não tem como, Naruto é muito bom. Principalmente as lutas. E o combate é muito bem feito. Diogo que não gostava, ia ter que se perder. É, isso eu ia falar, porque não, teve uma hora que só eu tava assistindo Naruto. O Rafael até gostava, mas tinha parado durante o tempo. E eu tava falando, nossa, Naruto tá foda. Porque eu tava vendo um mangá, Naruto tá muito bom. Aí quando eu comprei o jogo pra Play 3, aí não, mestre Naruto. Ah, comecei a ver, tá bom mesmo, não sei o que. Aí que começou, mas é claro, anime tem parte que se corta. A história por isso que eu vejo o mangá, vejo a história, acompanho, e na hora do anime eu vejo as lutas. Eu também assisto lá, porque não tem nada pra fazer, assisto o filler, mas putz, nossa senhora. Não, essa parada, existem os problemas. Em tudo na vida você não vai gostar de tudo, né? É igual nas adaptações de anime, um mangá, um jogo para filme. Você não vai gostar de tudo, vai mudar. Você imaginava de uma coisa, imagina de uma forma diferente. Mas tem que avaliar isso, que tudo na vida tem um ponto ruim e um ponto bom, né? Eu, naquele momento, eu parei de ver Naruto porque eu só vi o ponto ruim. Eu falava, não aguento mais esse moleque! Que moleque chato! Não, eu não sou fã do Naruto. Mas agora eu tô achando um personagem diferente, porque ele vai amadurecendo. É claro que continua tendo esses problemas, mas se você vê dessa forma, que tudo na vida tem um ponto fraco, um ponto forte, o desenho Naruto é um dos melhores desenhos que já existiram. Eu falo isso. É o desenho que eu acho que eu mais acompanhei. Porque eu já vi muito episódio. Né? Ah, eu vi o episódio todo. Vi o Dragon Ball todo. Vi Liga das Justiças. Eu vi muito desenho. Realmente é um desenho muito bom. Tá, então é um dos melhores que eu já vi. Por mais que tenha defeitos, mas, pô, Cavaleiros tem defeitos pra caralho. Dragon Ball também. É, né? Essa porradaria. Galera com nome de vegetal, de freezer, de bolha de arroz, entendeu? Cavaleiros do Vence, né? 10 anos depois, eu tinha o meu. Eu não consigo mais ver Cavaleiros. Eu acho Cavaleiros muito ruim hoje em dia. Naruto ainda tem uma história muito melhor do que, por exemplo, o Cavaleiros. É uma história muito mais bem feita, apesar disso, né? De ter as suas dificuldades em geral. Bom, vamos encerrar por aqui. Como a gente falou, a gente vai fazer um outro podcast sobre o Shippuden. Vai ter muito mais a falar. E não tem como, né, cara? É é uma coisa muito grande, a gente vai ter que falar, mas tá fazendo muito sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Eu, sinceramente, gostei, foi um podcast muito interessante. Me ensinou muitas coisas, mesmo que eu já tenha, que eu já sabia essas coisas, né? Bom, eu me despeço aqui. Tchau pra vocês. Se quiserem falar mais alguma coisa. Valeu, galera. Não esqueça de comentar lá embaixo, aqui embaixo aqui, ó. Fica lá comendo. Comentário lá. É, rapaz, tá apontando pro chão aqui, tô olhando pro chão, vendo onde que você clica. É, se você tiver baixado, você entra no site depois e. É, qual que é o site mesmo? É, ipirados.blogspot.com. É um blog. Valeu, galera. Até o próximo. Até o próximo podcast. Se quiser, mande um e-mail também. E-mail pra onde? Tem uma parte do blog, uma página lá em cima, você olha, que é a página de contato, você pode mandar um e-mail pra gente. Tá, a gente esperando, sentado. É isso aí. Valeu, galera.